oposição gritando quando o ministro vai lá dar explicação. Ou falando tixu tixuca, você percebe que as pessoas não estão interessadas no debate em si, em salvar o país. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e a solução é alugar o Brasil. Fala galera, aqui é o Maico Oliveira, sem frases. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Então, pessoal, tamo aí pra mais uma semana de Papo de Calçada. E o tema de hoje é meio inusitado, surgiu numa das grandes conversas do grupo do Papo de Calçada. Um sábado, sei lá, 2 horas da manhã, estava discutindo. Pô, os caras não saem nem pra beber mais, cara, que isso. Discutindo, né, sobre política, sobre esses assuntos assim relacionados ao Brasil, desenvolvimento, economia. E o Michael e o Bruno estavam lá. Eu, quando cheguei em casa, vi aquele tanto de mensagem, fiquei curioso. E aí hoje surgiu essa ideia de... E aí, gente, porque o final da história, né, o final da conversa foi: e aí, qual que é a solução que a gente poderia ter pro Brasil, né? A gente discute o que não tá dando certo, o que já foi tentado e não deu certo, o que deu um pouco certo, mas depois deu errado, mais pra frente. Mas e aí, qual que é a solução? E assim, qual que é o contexto que nós estamos hoje? Nada pretensioso esse episódio, né? É o seguinte, eu sempre uso os exemplos de guerra. Na Segunda Guerra, teve os Estados Unidos e União Soviética lutando do mesmo lado contra o nazismo. Derrotaram o inimigo, se voltaram um contra o outro. E aqui no Brasil, foi só um exemplo, aqui no Brasil forças muitas vezes antagônicas se voltaram para uma mesma direção e tiraram o PT do poder. Aí depois disso voltaram um contra o outro. E estão juntando os cacos aí da maior recessão que o país teve. E agora que fica a discussão, para onde ir, o que fazer, como fazer, vai vir crise, não vai vir crise. E as divergências estão à mesa, sabe? Esse é o que eu enxergo. Aí vai do... Acho que a primeira mudança já foi feita. A primeira mudança que foi uma troca de ideologia no poder federal. Porque a gente estava vindo de ideologias muito similares de 89 para cá e agora mudou. Ela foi para a direita, muitos chamam de extrema direita, e alguns pontos chaves do governo, mais a favor de menos Estado. E agora vai desse grupo fazer parecer o seu trabalho para ver se consegue ir por caminhos diferentes que a gente estava indo agora. Porque se a gente continuar da mesma forma, nós vamos colher os mesmos resultados. E os resultados que nós estamos tendo agora nos colocam atrás de países ditos emergentes, que são nossos similares aí. Então, acho que o primeiro passo é mudar. E a primeira mudança já começou. É, porque as pessoas têm muito essa ideia de, tipo assim, se eu penso diferente... eu tô certo e o outro tá errado, né? Isso é assim, é ignorante. Não vou dizer que é burro, mas é ignorante, porque você tem coisas boas de ambos os lados, né? A gente vem falando isso aqui já tem muito tempo, né? O debate, ele é legal por isso, né? E infelizmente nós temos hoje um presidente da República que foi eleito sem comparecer a debate. Então isso já vê daí também um certo descaso da própria população de dar importância para a discussão de ideias. Fora, já eu não lembro qual episódio que a gente falou aqui, e a gente sempre aproveita o espaço para dar esse tipo de alerta, que esse tipo de discussão é como se fosse um truque de mágica. Com a mão direita ali, ele está chamando a tua atenção, é onde ele quer que você olhe, ele está fazendo a graça ali, mexendo várias coisas. E a mão esquerda, que é onde ele não quer que você olhe, ele tá tirando coisa da cartola e colocando outras coisas assim. Então quando a discussão ela fica morna. Aí vem um post no Twitter dizendo: ah, eu acho que é melhor a gente centralizar filosofia e sociologia, porque assim, vamos dar mais valor para profissões que dão um retorno imediato. É óbvio que tem um cu ideológico, mas ideologia de como é que eu posso falar, de profissão, vamos dizer assim, de guerra, melhor dizendo. É lógico que tem um cu ideológico ali que vai acender a discussão. Aí fica uma semana discutindo. E o mais importante, não se conversa, né? Qual é o plano do governo? Se tu tirar os militares estratégicos, a justiça e a economia, qual é o plano do governo pro país? Mas, cara, assim, uma coisa, quando deu-se, né, o resultado lá, eu acho que até comentei isso aqui, foi uma coisa que eu falei, cara, a oposição, ela vai precisar ser inteligente, e a oposição não tá sendo inteligente, sabe? A própria oposição cai nesses truques que o Michael tá falando, sabe? Cara, era pra... Assim, eu vi... Cara, eu não vou lembrar o nome da deputada lá do PSOL, uma menina nova, que até viralizou, né, o discurso dela lá pro ministro da Educação. Cara, aquilo ali eu achei legal. PDT, a Tabata Amaral. Ah, é PDT, não é PSOL, é. Não? Desculpa. Do PSOL é a Samantha Bonfim. Mas aquilo ali eu achei legal, porque ela tá fazendo uma oposição com argumentos. Sabe? Ela tá batendo direto na ferida. Sabe? Olha, gente, isso aqui não vai funcionar. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Quem é que manda aí? Entendeu? Precisa de tomar decisão, sabe? Precisa de alguém com pulso, com que faça coisa que vai funcionar. Ok, isso é uma oposição séria, bem argumentada. Agora, debater certas coisas, cara, que a gente sabe que é cortina de fumaça, sabe? Algumas coisas que aquela... Claro que aquela Damares lá, né? A ministra mais famosa que tem nesse governo. Claro que ela fala muita coisa irresponsável. Fala. Mas não se deve dar tanta ênfase assim, sabe? Ao que ela fala. Tipo, ou oh, isso aí é errado, gente. Bora pra próxima, sabe? Eu acho que às vezes falta isso na oposição. O pessoal fica dando pano pra manga demais. Sim, essa discussão ela é interessante pra pauta do programa, porque, por exemplo, se você como pessoa física, você tem um gasto muito grande e você tá começando a se endividar e você não diminui esse gasto, é óbvio que você terá problemas em médio e longo prazo. De alguma forma, sua bomba vai estourar e você vai ficar com o nome sujo no mercado, você vai ter restrição, várias coisas. Mas o mesmo que está acontecendo com o Brasil hoje. Então, independente se você entrar naquela discussão, que até nem faz sentido hoje, de se a Previdência tem déficit ou se é superavitária, o maior gasto hoje é com Previdência. Então, partindo do princípio de gestão financeira, é preciso fazer alguma coisa. E quando você assiste a oposição, principalmente na Câmara, que o nível é baixíssimo em relação ao Senado, a oposição gritando, quando o ministro vai lá dar a explicação, ou falando tchutchuca, você percebe que as pessoas não estão interessadas no debate em si, em salvar o país em si. Porque o ministro ele foi lá com a maior boa vontade, até a gente viu isso em outros governos, sim, mas o ministro ali ele é mais técnico do que muitos que passaram pelaquela mesma posição, embora em outros tempos tivesse nome de Ministério da Fazenda. E um dos méritos do ministro é que ele está deixando a questão que é dinheiro, é grana, sabe? Não é aquela ideologia de se for a pessoa certa ela consegue fazer, não, tudo é dinheiro, o dinheiro ele sai de algum lugar para pagar uma outra pessoa, nós temos mais gente recebendo do que gente gerando o valor, alguma coisa precisa ser feita e as pessoas elas não estão muito interessadas nesse debate. Então, indo para a pergunta ali, né, como salvar o Brasil, acho que já é uma vitória você ter uma pessoa no governo depois de eleito, porque também é raro, né? Vide aí a Dilma Rousseff em 2015 já mudando o discurso em relação ao que ela fez em 2014, mantendo a sua filosofia. Olha, precisamos mudar, senão nós vamos quebrar. Vocês vão ser covardes ou vão ser corajosos de mexer nisso aqui? O que vocês têm aí de pontos positivos e pontos negativos, assim, que a gente poderia discutir aqui hoje? Já que eu acho que todo mundo concorda, sei lá, que alguma coisa tem que ser feita em relação à Previdência, né? Mas talvez para o que difere de ambos os lados aí são as soluções, né? Um quer um tipo de solução e o outro quer outro tipo de solução. O ponto polêmico, ao meu ver, é o tal do BPC e a questão dos trabalhadores rurais. A impressão que eu tenho é que foi colocado como um elefante na sala, de propósito, para já ser desidratado, porque realmente é injusto você diminuir o valor do benefício que as pessoas recebem. Fora isso, ela é uma reforma mais corajosa do que a do Michel Temer. Ela ataca o funcionalismo público. Acho que meus pontos seriam basicamente esses. Ele colocou esses pontos polêmicos de propósito, para que na discussão fossem os primeiros a serem retirados. E ela veio em duas partes, né? Essa primeira parte é para dar uma oxigenada no sistema como ele é hoje. E a segunda parte, cada dia que passa não vai vingar, seria a capitalização. Mas todo mundo falou que não passa, né? As duas vezes que ele foi no Congresso, o pessoal se manifestou contra. Olha só, eu levantei aqui, a gente falou como salvar o Brasil. Aí de cabeça, eu levantei aqui os problemas mais básicos que pelo menos eu enxergo assim hoje, que trava o crescimento. Seria a ineficiência do Estado em atender determinados serviços, determinadas obrigações, a dívida pública, o desemprego, a informalidade e a discussão em baixíssimo nível. A discussão em baixíssimo nível é o que a gente está abordando até agora. E aí, lá no começo do episódio, você me perguntou, né, como mudar? E aí, eu creio que o primeiro passo seria entender que, da forma que nós estamos hoje, se nós continuarmos assim, nós vamos quebrar. O Brasil caminha rumo à quebra. Ele está gastando demais, ele não está fazendo nenhuma política de controle eficiente dos gastos. Todo ano o gasto aumenta. Você tem uma bomba que é a Previdência e ele precisa mudar. Como eu falei antes, é uma esperança você ter novas mentalidades eleitas, principalmente na parte da economia, é uma esperança. Assim como no Congresso houve pelo menos uma mudança ali, tem deputados do Partido Novo, alguns do Partido do Governo que pensam em um Estado menor. Eu falo isso porque eu acredito que o caminho é um Estado menor. É por isso que eu sou vado dessa técnica. Então eu acredito que quanto mais pessoas assim fizerem parte do governo, mais mudanças em longo prazo nós teremos. Porque o Estado ele não consegue competir com a iniciativa privada. Vou dar um exemplo geral aqui, grande. Por exemplo, as riquezas elas não são distribuídas de maneira igualitária na nossa sociedade. Então, quem não fica privilegiado, ele acaba ficando insatisfeito e exigindo mudanças do governo. As minorias, os desfavorecidos, eles acabam ganhando vozes para ter políticas de maior distribuição. E aí o governo ele acaba interferindo, fazendo políticas de distribuição, só que, entre outras coisas, ele acaba aumentando o imposto. Só que quando você aumenta o imposto, você acaba reduzindo o crescimento econômico. Então, acho que o Brasil, primeiro, ele tinha que decidir o que ele quer. De maneira clara, o que o Brasil quer. Porque não dá de você ser duas coisas ao mesmo tempo. Basicamente, o que eu quero dizer, as pessoas precisam entender, como disse o Paulo Guedes, a fraternidade exige a eficiência. Você quer ser fraterno, você tem que ser eficiente. Se você quer distribuir o bolo, você tem que dar um jeito de sempre ter bolo. Porque se você não conseguir atender todo mundo e acabar o bolo, você não distribuiu o bolo para todo mundo e você não tem mais bolo. A minha visão é o que está acontecendo no Brasil. Gastou-se tanto que que chegou uma hora que ou você muda ou você quebra. E o que eu vejo hoje no grande debate do Brasil é que as pessoas não estão muito afim de mudar. Existe ali uma coisa que as pessoas estão tão acostumadas. Por exemplo, o funcionalismo público que você falou é o maior exemplo, cara, de que as pessoas estão acomodadas. Né? Eu assim, cara, eu sou uma pessoa que às vezes penso mesmo em fazer concurso público, ser um funcionário público. Não, isso, não escondo isso, tenho vontade mesmo, né? Mas a forma que o funcionalismo público hoje funciona no Brasil, ela é assim, uma barreira, sabe? Assim, uma barreira não, um encosto. Por quê? Você não necessita de eficiência, sabe? O funcionalismo público no Brasil, ele não exige eficiência. Ele exige que o cara vai lá bater cartão, sabe? E aí você gera o quê? Trabalhadores ineficientes, que não tem motivação para trabalhar. O que você fala, por exemplo, que o sistema público não é capaz de competir com o sistema privado, passa muito por isso. Por quê? O privado é o cara correndo atrás matando um leão por dia. Entendeu? E o público é o cara tranquilão, fazendo o horário dele, batendo cartão e indo embora para casa. Entendeu? Então, assim, como que você vai competir dessa forma? Uma das coisas que eu penso é isso. Mudar essa forma de trabalhar com o funcionalismo público. Não tô falando assim, trabalha mal, tem que mandar embora, sabe? Mas tem que ver alguma forma de medir eficiência e se o cara não for eficiente no trabalho, sofrer, punições, um rebaixamento de categoria. Não é assim que funciona? Quando a gente trabalha bem, a gente é promovido, né, na iniciativa privada. Você trabalha bem, você é promovido. Se você é um mau funcionário, você vai sendo jogado de canto até uma hora que não tem espaço para você mais na empresa. Então tem que mudar essa visão. Eu concordo 100%. E a gente tem o exemplo aí na questão da infraestrutura. O Estado é responsável por muitos setores da infraestrutura e ele não consegue ter a mesma eficiência que tem em outros setores que são privados. E nessa questão que você fala do funcionalismo público, entra uma outra questão que são os privilégios. Os funcionários, eles têm muitos privilégios, sabe? Privilégios que nós, humanos normais, nunca teremos acesso a eles. Meros mortais. E uma discussão até filosófica, muitos privilégios completamente desnecessários e que, querendo ou não, a fonte que paga esses privilégios é um recurso público, é um tesouro. E são mais gastos para o Estado e é algo que é um vespeiro que, se você mexer, o corporativismo ali é muito grande. É aquela coisa, né? Game of Thrones, eu acho uma série muito foda, porque entre muitas coisas ela trata disso. Entendeu? A questão da roda, né? A roda é isso, cara. Você vai ficando preso numa teia, né? Numa teia de aranha, essa roda vai movendo, mas, sabe, você tá preso ali. E se você deslizar, cutucar a pessoa errada, a roda passa por cima de você, aí você vai para baixo. Então a coisa é tão assim, como é que é a palavra? Tá tão dentro, sabe? Tá tão ali que é difícil, cara. Até o novo, né? Você falou assim que parte também de uma renovação, de gente com ideias novas e quanto mais. Eu concordo com isso, entendeu? Mas até esses caras para entrar, tem dificuldade para entrar. É verdade. Essa citação de série da época medieval é muito legal, porque a gente consegue fazer um paralelo de como a situação é hoje por conta do tamanho do Estado. Aí naquela época você tinha, você precisa aumentar o seu exército, você precisa aumentar a guarda da rua, você precisa promover festas para a mão do rei, e você não tem dinheiro. Qual é a solução? Aumento de imposto. Aumento de imposto. A população vai ficar insatisfeita, mas, né, por um tempo, e você vai lá, aumenta. É mais ou menos o que acontece aqui. Aí a gente volta. O Brasil, ele tem muitos deveres o Brasil como a União. E a saúde, educação, etc. Ele colocou muito peso nas costas dele, que para ele conseguir cumprir, muitas vezes ele tem que aumentar imposto. Eu estava falando de... Minha primeira proposta seria essa, né? Se dependesse de mim, olhando a realidade como hoje, é mudar a ideia e definir o que o Brasil quer. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem pessoas novas, ideias novas, né? O pessoal está propondo reforma da Previdência, depois vem reforma tributária. Eu acredito que o caminho é esse, tem que dar certo. Tem que dar certo. Aí depois a discussão começa a ficar menos específica, vamos dizer assim. Aí eu falei da ineficiência do Estado. Infraestrutura. Ele não consegue competir com a iniciativa privada. Eu estava lendo algumas reportagens da revista Exame do ano passado e tem muitas obras que elas são divididas. Uma parte o público e outra parte o privado. O aeroporto de Florianópolis, a parte nova dele é um exemplo disso. A parte privada ela fica pronta super rápido e a parte pública ela não sai da questão jurídica ainda. E o prazo correndo. Certo? É essa a questão, porque tem muita burocracia na parte pública, tem que passar por muitas pessoas quando dá um determinado problema, que na parte privada você consegue resolver isso mais rápido. Ninguém está falando que a parte privada é perfeita. Existe problema dos dois lados. Então, acho que caberia aí o Estado diminuir a sua atuação em setores como correios, transportes e outros, deixar para a iniciativa privada, ele vai conseguir focar naquilo que é mais importante. Aeroporto, por exemplo, eu estava vendo a entrevista do William Vac, ele é piloto, é uma área que ele domina bastante. Olha a curiosidade. Desde o ano 2000, que não se constrói uma grande pista de um aeroporto no Brasil, que foi a de Brasília. Desde o ano 2000, que não se constrói uma grande pista no Brasil de um aeroporto. E de lá para cá, a China construiu 270 aeroportos, não pistas, aeroportos. Só você ter uma ideia de como é a nossa situação. Então, mais que o nosso país seja bonito, tenha várias riquezas, ele está ficando para trás. Eu não estou querendo falar da parada do Bolsonaro lá, né, de abrir visto para americano e não sei o quê. Mas, cara, assim, eu acho que existe formas diferentes de você fazer, entendeu? Não é só aquilo. Não é só dar visto para americano que eles vão vir para cá. Tem que ter estrutura, cara. Tem que ter uma forma de receber, sabe? Senão, o que adianta? O negócio tá falando aí. Cara, a gente mesmo vai viajar aqui dentro do Brasil. Para você pegar um avião é uma dificuldade. Às vezes eu, por exemplo, que moro a 300 km da capital, eu tenho que viajar até a capital para conseguir pegar um voo com preço que eu consigo pagar. Entendeu? Porque na minha cidade tem aeroporto pequeno, mas o preço é absurdo, sabe? Não tem condição. Então, assim, essas coisas passam e eu não sei se é má vontade, se é ineficiência, ou o que é, mas não tem essa vontade, não consegue fazer, sabe? Dá umas vezes dá agonia. A gente sabe, cara, vamos, investe, cara, assim, tenta girar a roda por aí, sabe? Tenta fazer o negócio começar a funcionar por aí, mas pensa só no curto prazo, né? Ah, o que vai ser visto, E aí essa coisa que, olha, isso aqui vai deixar um legado, né? Qual presidente deixou um legado? Pois era. Qual foi o último presidente que saiu e você fala assim, não, esse cara, né, o Plano Real, né? Foi um legado. É verdade. O último, mas quanto tempo tem? É lá de 93, né? E o pior é que, assim, as coisas, discussões que os outros países tiveram nos anos 70, 80, 90, a gente tá tendo agora, então a gente tá muito atrasado. E essas mudanças de legado, elas vêm, como a privatização, o tripé macroeconômico e etc, o Plano Real, por conta de que ou faz ou quebrava, não por uma iniciativa, agora eu vou mudar, entendeu? Essa é a minha esperança nessa equipe liberal. O plano dessa equipe liberal é que ela responde pro Bolsonaro, que é um presidente que eu não confio. Mas essa equipe liberal, eles têm uma ideologia clara, eles têm um caminho. E anteriormente, as outras equipes, elas não tinham um caminho. Ela não tinha um caminho claro, assim. Tanto que eu dei o exemplo aqui, né? As pessoas queriam dividir o bolo, mas não focavam no crescimento do bolo. Então, se você quer ser fraterno, você tem que ser eficiente. Entendo o que você está falando. Porque chega uma hora que o bolo acaba, e acabou, e aí tem que pagar a conta da festa. É, exatamente. Então, acho que o segundo passo aí seria privatizar e diminuir a atuação do Estado em muitas áreas. Para que melhor exemplo do que Uber versus táxi? Táxi é muito regulado, tem muita presença do Estado ali. Aí vem o Uber, e que é uma inovação, é algo disruptivo, é aquilo que você não segura, não controla. E aí os taxistas ficaram loucos, porque eles não tinham como concorrer com aquilo ali. Não tem como. Então, como eles são muito ligados aos vereadores, ao poder público, eles acabaram passando aí aprovações, regulamentações que cobram o imposto do Uber. Qual é a consequência imediata disso? É que o Uber, em algum momento, já ele vai acabar passando o preço para o consumidor e vai ficar mais caro. Só que ainda assim é uma vantagem em relação ao táxi. Então, o Estado ele não precisa se meter nessas coisas. Se o cara quiser, vira Uber. É, exatamente, porque a disrupção ela vem aí e ajuda todo mundo. E até movimenta a economia, porque a pessoa vai virando Uber, é uma fonte de renda que a pessoa. Ela pode ter mais de uma fonte de renda, inclusive, ou pode ter aquilo como um emprego formal. E vai movimentando a economia, gera um valor, existe essa necessidade. Então aí o Estado vem e ele acaba piorando essa situação. Outro exemplo que a gente pode dar aqui fácil são as agências reguladoras, né? Tem o grande exemplo aí da telefonia, da aviação também, que impede maiores concorrências, e da telefonia, que com o mercado muito fechado, mais que ele seja capitalista, por isso que o Brasil é uma bagunça, e eles acabam armando ali um equilíbrio que é bom para eles, só que não é bom para a gente. Aí para entrar alguém e quebrar isso é praticamente impossível. Por exemplo, Conselho Regional, né, da Engenharia, o CREA, né, Engenharia e Agricultura, eu acho. Cara, assim, você tem que pagar pra trabalhar, cara. Isso é muito louco, cara. Entendeu? Tipo, eu paguei 5 anos de faculdade, eu paguei pra tirar o meu registro, e eu tenho que pagar anualmente pra ter direito a esse registro. Como assim, cara? É verdade, eu também. É caro, cara. O de engenharia, de engenheiro, não técnico, eu acredito que tá por quase R$1.000, cara. Sabe? Isso é um exemplo, mas isso acontece num monte de lugar, sabe? E esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro sustenta o quê? Sabe? Tá sendo usado? Se falasse, não, o dinheiro dessa agência regulamentadora aqui, desse conselho, ele é investido em tal coisa, sabe? Tá, mas ele é investido onde? Pra pagar o funcionário que faz o registro? Tem uma outra questão também que é polêmica, que é o tal do subsídio. Esse é mexer em outro vespeiro também, mas eu creio que a salvação do Brasil ela passa por aí. Primeiro que antes disso tem um outro problema que tem que se resolver. Nós estamos indo muito bem, obrigado, na agricultura, porque é um país muito rico em determinados recursos. Então, para quebrar tem que ser muito bom. Tem que ser bom, cara, para quebrar o Brasil. Ou a mulher, né? A Dilma, ela quase... Pra virar Venezuela, o cara... A Dilma, ela colocou o país, os governos anteriores, nós temos que ser justos, não foi só a Dilma, mas ela contribuiu muito. Mas o Brasil, ele é muito grande, ele é muito rico em determinadas coisas, né? Só que esse crescimento, ele veio muito baseado nas benesses do Estado. Então, primeiro que tinha que incentivar mais a indústria também. A indústria não pode ficar muito atrasada em relação à agricultura. E muito do desenvolvimento passa pela indústria. Isto posto, a indústria tem subsídio em várias áreas, mas eu gosto de falar da indústria, que é uma área que eu conheço um pouquinho mais. Assim. Você subsidiar um determinado setor você está, como é que eu posso dizer, premiando a ineficiência. Porque se não existisse aquele subsídio, aquele, será que aquele empresário se esforçaria de uma maneira diferente? Né? Vamos tentar colocar de uma outra forma. A questão, a indústria dos automóveis, a indústria automobilística, ela tem muitos subsídios. E os carros nacionais, eles têm uma diferença absurda em relação aos carros de fora. E os carros que vêm de fora, eles têm um imposto que inviabiliza uma concorrência mais direta com os carros nacionais. Você pega 1.0 nacional, é muito diferente do 1.0 importado. Eu lembro que quando eu fui pesquisar um carro, eu fiquei espantado, assim. Um carro 98 internacional, e tem coisas que o 1.0 nacional não tem. 1.0 do ano. Então, você imagina se os internacionais tivessem o mesmo poder de concorrência com os nacionais. Os nacionais, eles iam quebrar. Mas eles não iam quebrar porque é culpa do importado que está vindo. Não, eles iam quebrar porque eles não estão indo pelo lado da eficiência. Porque eles estão apoiados no governo. E eles não conseguem olhar para o mercado, para o consumidor e pensar o que está acontecendo agora de inovação que eu preciso fazer, senão eu vou ficar para trás. Por que que ele não tem esse olhar? Porque não tem a concorrência aqui. Então o governo, ele tinha que tirar esse subsídio, estimular a livre concorrência, estimular que o empresário ele andasse com as próprias pernas e que ele começasse a ser criativo, ser inovador, ser diferente, para que ele possa sobreviver. Acho que esse tipo de setor, de movimentação econômica, não pode depender do governo. Acho que é dos dois lados. Um se apoia no outro. Eles chamam isso de capitalismo de compadrio. É uma coisa que o Brasil tem que eliminar. Isso vem de muito tempo. Para combater isso não vai ser fácil. De novo, é a mudança pela mentalidade. Isso vai demorar para acontecer. Mas tem consequências sérias, que é isso que eu estou falando. O serviço nacional, ele é muito precário. Se você pegar qualquer empresa que tem mercado interno e mercado de fora, o serviço que é exportado, ele é muito melhor. Porque lá a concorrência é maior. E o que fica aqui é a raspa do tacho, porque aqui não tem concorrência. Até questão de recurso aqui dentro também para desenvolvimento, né? Eu estava há um tempo atrás ouvindo entrevista de pessoal, até um podcast, pessoal que é desenvolvedor de games, né? Esse pessoal designer, até que trabalha também com animações, eles falando que o profissional brasileiro, ele é super valorizado, né? O profissional, ele é super valorizado fora, porque aqui dentro ele tem que trabalhar praticamente sem recurso. Sim. Né? Tem uma passagem do livro lá do Carandiru, do Drauzio Varella, que ele fica espantado, né, com o presidiário lá que está ajudando ele a aplicar injeção, né, injeção lá. Eu falo assim, não, cara, você aplica injeção muito bem. Ele falou, pô, isso aqui é até covardia, estou acostumado a usar caneta Bic e agulha, né, para dar pico nos caras. Isso aqui é covardia, aplico qualquer coisa. Então o profissional brasileiro, ele, às vezes ele passa por isso também. De a falta de recurso. Agora, assim, o que eu penso em questão de subsídio, eu acho assim, que o governo, ele tinha que ter um papel muito mais de moderador, sabe? Porque assim, a concorrência, a gente pensar em livre mercado, esse livre, 100% livre. No estado que a gente tem hoje, na coisa que a gente já nós já estamos no caminho andado, sabe? Nós não estamos no começo da história, né? Já tem muita coisa que já passou. Eu acho que acaba sendo o menor acaba sendo massacrado. Ok, o mercado, né, isso faz parte do jogo. O mais forte vai sobreviver, a lei da selva. Mas eu acho que aí passa pelo governo isso, sabe? Dá essa moderada, sabe? Dá essa condição do pequeno se sustentar, né? E muitas vezes eu vejo o contrário, sabe? O governo fazendo o contrário. O pequeno tá sofrendo, né? Porque justamente essa questão da regulação. A regulação que serve para um serve para o outro. Só que o grande, ele aguenta a pressão. Por que que tanta gente hoje em dia quebra no Brasil? Cara, o empreendedorismo no Brasil é balela, sabe? Você conversar sobre empreendedorismo no Brasil, ah, o Brasil tem que ser um país de empreendedor. Com o tipo de legislação, de regulação que a gente tem hoje, isso é balela, isso não existe no Brasil. Sabe, eu conheço várias pessoas que abriu e quebrou 2-5 anos depois. Quebrou, foi na lona, sabe? Por quê? Não tem essa moderação. Não tem, sabe, o Estado, ele, sei lá, cara, eu não sou economista e, assim, eu não sei dizer ao certo as coisas, mas eu vejo isso, sabe? Eu acho que devia se ter moderação, cobrar aquele velho discurso da esquerda, né? Sei lá, cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, sabe? Para você fazer essa coisa movimentar. Mas é do jeito que tá massacrado a coisa, eu acho que realmente não funciona. Exatamente. Um exemplo sobre dois exemplos sobre subsídios e as consequências que isso traz e por que deveria deixar mais livre essa parte. Por exemplo, a gente teve a greve dos caminhões ano passado e quebrou bonito o país aí. Eu não lembro quantos por cento que foi do PIB, teve esse estudo. O preço do leite não voltou ao normal até hoje. É, pois é, e teve outra greve em 2015, que você lembra que teve uma greve em 2015 também? Quando o governo Dilma dos caminhoneiros? Então, aí o pessoal começou a cafucar, vamos dizer assim, a história. Por que que esse problema surgiu? Lá em 2009 teve um estímulo do governo para aquisição de caminhão, foi um negócio assim? Exato, aí você começa a ter mais caminhões em circulação. Você estimula de maneira artificial o mercado, que se fosse de maneira natural, não necessariamente eles comprariam caminhões. Por quê? Porque, de repente, você tem muito caminhão, você tem problema do preço do frete. Você tem muita opção, o preço do frete cai. E aí você começa a ficar no prejuízo. E aí você já tem o problema do combustível, das políticas de preço. Soma-se tudo isso, você tem a greve dos caminhoneiros. Sendo que o real problema, ele pode ser as opções ali de transporte. É isso que o governo deveria olhar, na minha opinião. Eu estive recentemente no México, a empresa que eu trabalho, a matéria-prima ela é o milho. E lá no século, muitos séculos atrás, aquela região ali, ela de maneira livre, assim, sem o poder do Estado, ela desenvolveu muito a opção ferroviária. México, Estados Unidos, tem muitas ferrovias lá. E a matéria-prima, que é o milho, ela chega de trem, o que abaixa o custo, o que dá um aumento aí na sua margem de lucro e abaixa o seu custo de produção. Aqui no Brasil, a nossa filial já vai ser de caminhão, vai vir de Goiás. Então, tem todas as questões que eu citei antes envolvidas no preço, no teu custo de produção. Então, ao invés de estimular de uma maneira artificial algo que não precisa ser estimulado, resolve um problema crônico. Isso de certa forma está acontecendo agora, bem incipiente, que são as ferrovias. Mas lá atrás que a gente falou que a discussão ocorre em um nível baixíssimo, eu tenho certeza que se esse ponto fosse levantado, as pessoas iam dizer assim: ah, mas os caminhoneiros vão perder o emprego, sabe? A gente precisa decidir para onde a gente quer ir, a gente não consegue abraçar o mundo. Não dá, não tem como. Não, eu concordo com você. Falta visão das coisas, né? A gente pode. Eu posso dar outro exemplo relacionado a esse presente de grego, né? Que parece que é uma coisa boa, mas lá na frente se torna uma bomba. O incentivo para o ensino superior, cara. O que o incentivo para o ensino superior gerou? Um monte de gente graduado desempregado. entendeu? Tipo, a ideia é boa. É boa, ótimo. Vamos facilitar que as pessoas tenham estudo. Ótimo. Mas e aí? E lá na frente? Nós vamos conseguir gerar postos de trabalho para essas pessoas? Isso não foi pensado. Eu digo isso porque eu sofri isso na pele, sabe? Eu sou dessa geração. Quando eu entrei, todo dia no jornal falava: o Brasil precisa de engenheiros. Quando eu entrei na faculdade, 2010, falava-se isso. O Brasil precisa de engenheiros. Estão vindo engenheiros de fora, né? Eu, porra, cara, vou formar. Os professores falavam pra gente: gente, se vocês pudessem formar com 3, 4 anos, sabe? Tinha que formar logo e tal. Porque realmente havia essa necessidade naquela época, muito por causa dos PAC, né? De tanta coisa que houve também relacionada a isso, a desenvolvimento, projeto de desenvolvimento. Mas foram coisas que não se sustentaram. Quando veio a crise de fora, eu falo da minha área que eu conheço, engenharia, né? Não sei as outras áreas, acredito que os motivos tenham sido parecidos. Mas quando veio a crise, o país não conseguiu sustentar postos de trabalho. Entendeu? Aí passa pelo que você está falando, Maicon. Questão de vamos criar uma forma aqui que, se o Estado não aguentar, alguém vai suprir essa necessidade. Entendeu? Vamos abrir o capital, vamos trazer empresas de fora, vamos. Entendeu? Aí passa por isso. Era uma época, aquela época, era uma época de ter feito isso, que o Brasil conseguia. Entendeu? O Brasil conseguia sustentar essa concorrência. Hoje está quebrado. Então, quem entrar no Brasil hoje vai pegar assim, terreno arrasado. Então vai nadar de braçada. Entendeu? Vai massacrar. Não tem como, cara. Não tem como. Então, assim. Passa por isso, essas políticas que aparentemente são benefício, né? São boas, pô, vamos. Assim, cara, custava, tipo assim, ó. Cara, tem uma frase do Baco, eu nunca esqueço essa frase. Ele falando assim: que se você quer ajudar a dar uma comida pro mendigo, você não leva o mendigo pra comer no Outback. Você paga um dogão, sabe, na esquina ali. Paga um dogão pra ele. É a mesma coisa, cara. Assim, todo mundo tem direito a fazer ensino superior, que seja. Entendeu? Mas não adianta o cara que não tem estrutura pra aquilo ali fazer. Ah, arruma um ensino técnico, um ensino profissionalizante. A coisa devia ter começado da base, sabe? Hoje, é claro, hoje é muito mais fácil de você visualizar isso depois que a merda foi feita, né? Na hora ali, todo mundo aplaudiu, e eu aplaudi e achava uma maravilha. Hoje eu vejo que foi uma merda. Meu, deu errado. Mas assim, já então vamos aprender com o erro, né? Não vamos aplicar. E como você tá falando, esse mesmo erro aconteceu em várias coisas. Meu, aconteceu com os caminhoneiros, aconteceu com o ensino superior, aconteceu com a indústria, aconteceu com várias coisas. Tem a bolha imobiliária aconteceu aqui no Brasil também. Você estimula os bancos a fazerem empréstimo. Aí os bancos estimulados a fazerem empréstimo, eles emprestam para pessoas e empresas. Aí você estimula de forma artificial um setor da economia que de forma natural talvez não fosse ser estimulado. Eu lembro, ali pelos idos de 2010, todo mundo falava em comprar apartamento para investir. Tá muito fácil, não sei o quê. Se fosse uma situação normal, será que os bancos liberariam empréstimo para aquelas pessoas? Aí virou uma festa. Tanto empréstimo para as empresas construírem apartamentos, tanto para as pessoas comprarem apartamentos. Só que, de maneira, como estava tudo muito superficial, o valor dos apartamentos ele acabou subindo. É, ele acabou inflacionando, vamos dizer assim. E quando os bancos começaram a correr risco de não sustentar esses empréstimos, porque eles usam dinheiro que eles não têm, né? Porque eles sabem que não é todo mundo. Os clientes não vão todo mundo cobrar ao mesmo tempo, senão o banco tá ferrado. Então eles usam dinheiro que eles não têm. Eles simplesmente vão girando a roda e vão fazendo os empréstimos. Quando chegou um ponto de risco de você não ter dinheiro para bancar esses empréstimos, vamos dizer assim, um sinal amarelo, aí os juros começam a subir e aquele estímulo artificial começa a ruir. Só que as pessoas, elas não, como é que eu posso dizer, elas não tiveram uma progressão social e salarial nesse meio termo. Elas não estão comprando apartamento porque eu fui promovido, mas porque está mais fácil. Não sei se eu me expliquei. E aí o que aconteceu? Elas não tinham condição de pagar. Não tinham condição de pagar. E deu uma bolha imobiliária que deu no Brasil. Aí, o ponto é o seguinte, que o Brasil, ele cresceu muito na época do Lula. Isso é fato. O governo Lula, antes disso é importante citar, o Lula como pessoa, ele está na história do Brasil. Ame ou odeie, ele está na história do Brasil. Se ele não fosse preso, na minha opinião, o legado dele seria as políticas sociais, da mesma forma que o legado do FHC é a estabilidade econômica. Ele conseguiu superar o escândalo do Mensalão. Isso para mim é muito claro. Só que aconteceu muita coisa depois, né? Infelizmente. Aí o meu ponto é que as políticas do Lula, as sociais, só deram certo porque antes o terreno foi preparado. Então, na minha visão, ele deu sorte de ter pego o que ele pegou. Acho que daria um episódio muito legal se fosse fazer o... E se o Lula governasse na época do FHC? Mas o mérito do governo Lula foi o social, a ascensão social, não só de aumento de renda, mas pessoas terem acesso, teve isso no governo Dilma, acho que foi o Minha Casa Minha Vida, né? Mas o Lula, pessoas terem acesso à universidade, porque é fato, né? Você é mais pobre, você não está em condições, você vai largar a corrida, você não está nas mesmas condições que as outras pessoas. Isso é um mérito. Na época dele estava muito mais fácil, por vários motivos, propor essas mudanças que a gente está conversando. Ele não propôs, ele não olhou por esse lado, na minha opinião. Essa é a minha opinião. Então, mas o governo Lula, ele está na história do Brasil, ame ou odeie. Mas ele, assim como o governo Dilma, fizeram essa política de subsídios, de aumento de gás, que cobrou o seu preço. Então, eu não levanto bandeira nem de esquerda e nem de direita. Eu acho que no meio do caminho está a solução. Eu acho que a pessoa que é mais liberal, ela bebe das duas fontes, assim. Na questão social, é mais de esquerda, e na questão econômica seria mais de direita, já que as pessoas gostam de colocar as outras numa caixinha. Então, acho que o Estado, ele devia sair dessas coisas que a gente está conversando para focar no combate à desigualdade. Porque, igual eu tenho a citação aqui de um livro, sociedades mais igualitárias crescem mais rápido. Então, privatizando, diminuindo essa questão, combatendo essa questão do subsídio, saindo de áreas que ele não precisa estar, tipo Correios. Não vejo sentido em existir Correios. Qual é o sentido do Brasil ter Correios? Tem serviços mais eficientes hoje. Não... O tempo passou, sabe? A sociedade mudou. E aí ele foca em emprego, que seria muita gente fala que é o maior programa de inclusão social, que é o emprego. E aí é o ponto polêmico, vamos dizer assim, porque você tem que combater a informalidade. A gente já falou um pouquinho isso lá no episódio eu não lembro bem o episódio que a gente conversou e acabou caindo essa questão do comércio, né? Porque tem muita informalidade. E aí, por que tem muita informalidade? Porque é caro contratar. E aí é uma distorção que a gente conversou no WhatsApp ali, que tem que ser mexido. Porque eu acho que muito do combate da desigualdade tá aí, sabe? Pessoas que estão na informalidade ou desempregadas em período de recessão, as pessoas não vão contratar. Um funcionário vale por dois. Você tem um funcionário que pro patrão ele custa dois, não é tanta vantagem assim hoje, na forma de trabalho hoje, a legislação como está. A minha saída seria propor uma alternativa. Eu não quero contratar nesse regime de CLT, eu vou ter uma alternativa aqui, um outro regime de contratação, porque as formas de trabalho hoje mudaram. Eu não lembro se eu cheguei a citar um exemplo lá, se o Papo de Calçada fosse uma empresa, todas as pessoas, elas teriam que ser contratadas sob o regime de CLT. Só que nem todas as pessoas exercem o trabalho da mesma forma. Tem empresa que, esse funcionário precisa estar aqui, ele pode trabalhar em casa. Trabalhar em casa é um regime de trabalho diferente. Ou um editor, por exemplo, você só vai precisar dele de vez em quando, pode fechar um pacote. Seriam alternativas de trabalho. Então, eu sempre brinco, claro, quem quer a CLT, que tem a CLT. Então, a minha sugestão seria a seguinte: se tem uma pessoa que o salário dela tá 2 mil com a CLT, e sem a CLT fica 4 mil, sabe? Aí você escolhe as duas opções. Você tem que entender que você não vai ter o 13º, você não vai ter o seguro-desemprego, mas você vai ganhar mais. Eu acho que falta muito no Brasil essa questão do empoderamento do trabalhador, ele entender que ele é o ativo essencial da empresa e não um coitadinho que vai ser explorado e tal. Ele tem que ser empoderado, não tratado como um coitado. Então são duas coisas: primeiro, empoderar, e segundo, mudar essa regulação que diminui a informalidade, gera mais emprego, consegue combater aí a desigualdade. Ah, cara, mas assim, eu vejo um certo perigo nessa parte aí, porque existe mais disponibilidade de mão de obra do que emprego, né? É a velha coisa da oferta e da procura. Quando você tem mais oferta, o preço abaixa; quando você tem mais procura, o preço aumenta, né? E quando você tem muito trabalhador, a exploração, sabe, permeia a exploração. Porque, principalmente em serviços mais de... como que eu posso dizer? Não é básicos. Que não necessitam de tanta escolaridade, de qualificação, isso. Que não necessitam de tanta qualificação. Principalmente nesse tipo de setor, você tem muita disponibilidade de mão de obra. O patrão às vezes faz o que quer, principalmente em grandes empresas. Aí você citou o comércio acontece muito isso. Se você quer, assim; se você não quer, tchau, o outro vai querer, sabe? E aí fica, e assim, cara, essa coisa de classe trabalhadora é foda, cara, porque a classe trabalhadora existe até na hora que o meu emprego tá na reta, e entendeu? Aí foda-se, cara, não tem classe aí, entendeu? Se o meu pão de cada dia tá na reta, foda-se a classe, entendeu? Eu vou o meu primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, é meio perigoso isso, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, de um cargo que é a nível superior, nível técnico, nível superior, que exige uma qualificação, uma experiência, o trabalhador consegue sentar de igual para igual, ou, né, próximo a isso, com o patrão e negociar, sabe? Olha, você precisa de mim tanto quanto eu preciso do emprego, então vamos negociar. Agora, quando você não tem isso, fica difícil, sabe? Entende mais ou menos o que eu estou tentando dizer? Não só entendo, como concordo. Esse é um ponto que eu vou ser bem sério com você. Eu não consigo falar assim claramente, não vem nada rápido à mente em relação aos outros assuntos que a gente conversou, por exemplo. Esse é um ponto que é polêmico e que o debate é válido. Eu, por exemplo, não consigo pensar em uma saída para isso que você falou, sinceramente. Eu acho que deveria ter uma opção, mas igual você falou, ele não está no passo zero. Existem muita gente desempregada. E isso acontece. Ah, você não concordou? Beleza, eu vou achar alguém que concorde. Vai vir alguém aqui que vai aceitar essas condições. Eu já presenciei muitos também. Então, esse é um ponto que eu sinceramente não sei qual seria um caminho. Agora, teria que corrigir essa questão do desemprego e da informalidade. Sim, concordo. Totalmente. É porque... principalmente em vista da arrecadação do Estado, né? O Estado está quebrado, já que o Estado não abre mão de gastar menos, né? O Estado quer, o Estado é o rei gordo, né? Está acostumado a comer ali todo dia, ele não vai abrir mão do banquete dele diário. Então eles têm que fazer alguma coisa, sabe? A informalidade é um problema sério. E a informalidade, cara, assim, ele é um problema para o governo, ele não é um problema para a população. Entendeu? Porque a população, ela sobrevive além da informalidade. Cara, é só você ver, por exemplo, as favelas, né? Hoje em dia é comunidade. Sim, existem ali sistemas muito bem organizados, sabe? Que não necessariamente passam por regulação do governo. Entende? E quem tá perdendo é o governo, não é a população da favela. Eu tô citando favela porque é um exemplo que me veio à cabeça, né? Mas isso pode existir em comunidade rural, em outros lugares também, tá? Então existe um sistema ali que a população sobrevive, quem tá perdendo é o governo, sabe? Uma das justificativas de muita gente que é a favor, por exemplo, de legalização da maconha é isso também. Quem tá perdendo é o governo, porque o tráfico de droga não vai deixar de ganhar, entendeu? A população não vai deixar de usar. Então a única pessoa que tá perdendo é o governo duas vezes, porque tá perdendo de arrecadar e ainda tá gastando com o combate. Então tá perdendo duas vezes. Então isso tudo passa desde o começo que você tá falando da mudança de mentalidade, sabe? Mudar a mentalidade. Às vezes é melhor você ganhar menos do que deixar de ganhar, né? E todo mundo sabe disso. Às vezes é melhor você abrir mão aqui para não perder, né? Todo mundo faz isso dentro de casa, no dia a dia. Tem hora que você concede para não perder. Então eu acho que uma das soluções que, né, a gente vem conversando aqui desde o começo é essa, buscar meios de não perder e puxar o que está se perdendo, né? Melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. É, exato. E você vê que curioso, né? Você falou aí de informalidade. Me veio um exemplo, não é informalidade, mas como a sociedade ela consegue se organizar em cima do que você falou, do exemplo aí da favela, da comunidade. Como ela consegue se organizar sem a presença necessária do Estado, e quando o Estado aparece é para tentar atrapalhar. O YouTube, por exemplo, é uma atividade que está gerando muita renda para várias pessoas. Boa. Você consegue monetizar, você consegue ganhar dinheiro através ali da monetização. Aí teve aquela notícia, acho que já foi arquivado, né? Um deputado que propôs um projeto para regulamentar o YouTube. Sim, sim. Netflix então, também, né, passou por umas coisas assim, todos esses serviços de internet. É, exato. Isso ilustra bem a mentalidade que é aqui. Então, você pode ficar tantas horas, senão já caracteriza o trabalho tradicional. Aí o nosso caso, por exemplo, quantos dias leva para editar um podcast? Aí já mexe em tudo, entendeu? Já prejudica uma atividade que nasceu ali de uma forma espontânea e conseguiu gerar renda para as pessoas. Eu acho que essa questão da informalidade, olha, sinceramente, é uma discussão boa e não sei o que irá acontecer. Um exemplo bom do que as pessoas precisam entender, o que precisa mudar, basicamente a gente está com a mesma estrutura desde que o Lula assumiu, vamos dizer assim. As últimas grandes mudanças foram ali no governo FHC, sabe? Vou fazer aqui o Plano Real, vou fazer o tripé macroeconômico, Lei de Responsabilidade Fiscal, aí foi. Aí veio a Dilma, que foi um ponto fora da curva, começou a gastar demais, mexeu onde não devia, mexeu no tripé macroeconômico, aí veio o Temer e veio o teto de gastos e meio que reequilibrou a balança. Tá a mesma coisa, vamos dizer assim. Aí vamos colocar isso como se fosse pessoas. Tem a pessoa, o Michael, que é o Brasil, e o Guilherme, que é outro país. Aí tem uma terceira pessoa que quer investir. Ele vai contratar ou o Michael ou o Guilherme. Aí ele olha pro Michael, ele vê que o Michael tem dois carros ali, um carro 98. Ele é prestador de serviço. Ele tem um carro 98 e um carro 91, vamos ver. Aí ele vê que... ele descobre, pesquisando, que o Michael está gastando demais na empresa dele. A empresa dele está endividada. Ele descobre que a estrutura dele não é tão boa assim. Ele promete entregar em 5 dias, entrega em 10. Esse é o Michael, é a referência que ele teve. Aí ele vai pro Guilherme. Aí ele vê que o Guilherme tem dois carros... 2014, os funcionários do Guilherme, eles têm toda uma roupa especial ali, de segurança, ele promete entregar em 5 dias, entrega em 5, quem que ele vai contratar? Que é mais ou menos essa visão de quem está de fora e quer investir aqui dentro. Então, Às vezes as pessoas não entendem. Ah, por que tem que reformar a Previdência? Ah, por que tem que dizer que tem controle de gasto? Ah, porque isso. Infelizmente o mundo hoje ele é assim. Ele é assim. Concorde ou não, infelizmente ele é assim. Tem muita coisa que eu não concordo, mas a gente tem que jogar essa regra do jogo. É. The Game of Thrones. Mas eu estou esperançoso, viu? Eu tô com medo desse presidente, mas eu estou esperançoso com a equipe econômica dele. Eu acho que nenhuma política de ideologia, de cortina de fumaça, ela resiste a uma economia em frangalhos. Então, ele vai ser obrigado a se mexer por conta disso. O preço vai chegar. Então, como essa equipe tem uma linha muito definida, eu acho que a gente consegue fazer essa sociedade mais igualitária em longo prazo. Não pode vir em outros governos, outra mentalidade, mas eu acho que algumas mudanças chaves que podem ser feitas, pelo menos na questão de ideias, podem começar agora. É onde eu me agarro, assim, mas é difícil com essas notícias de todo dia. Momento cultural. O Crider fala pra mãe. A minha vida no final de semana ela é a seguinte: felizmente agora eu tenho tempo pra dedicar ao ócio. Então eu fico vagando aqui na Netflix. E de vez em quando pipoca alguma coisa interessante, eu assisto. Até eu vou fazer duas indicações, porque apareceu um outro aqui, acho que merece ser indicado mais do que a minha ideia original. A minha ideia original é a seguinte: indicar Namoro, Amizade ou Adeus. É o nome de um reality show, vamos dizer assim, da Netflix, que pessoas se conhecem através da internet, só que é um encontro às cegas. Você não vê o rosto das pessoas. São situações reais, elas conhecem como se fosse um aplicativo e elas vão a um restaurante. Uma pessoa, por exemplo, eu seleciono 5 pessoas, eu vou a um restaurante, aí rola uma conversa ali e ela vê com quem teve mais, como é que posso dizer, conexão, e depois telefona para um deles e vai tentar engatar um relacionamento. Eu achei curioso. E teve um episódio que eu achei meio punk, cara. Eu achei meio punk. Tudo acontecendo ali em Nova York. E teve uma pessoa, uma mulher, que ela era divorciada. Só que ela veio de uma cultura que existia aquela pressão pra você casar, sabe? E ela casou muito nova e depois se divorciou. Aí ela tava conversando com um dos pretendentes. E um dos pretendentes começou a questionar isso. Ele falou: Você quando disse sim no casamento, você não tinha certeza? Daí ela falou, sim. Ah, então você mentiu pra ele? E começou a questionar. Ele falou assim: olha, se você quer arrumar alguém aqui em Nova York, você tem que ser sincero, porque as pessoas vão te perguntar dessa forma, elas vão querer uma resposta. Eu fiquei assistindo, eu me assustei, eu falei, o que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? E foi realmente assim, começaram a discutir ali e ela falou, melhor, nós nunca mais vamos conversar, qual é a tua intenção com essa conversa? Aí ele falou, achei divertida, melhor ir embora. Aí ela falou, sim, com certeza, por favor, saia. Que clima, rapaz. Eu falei, caramba, eu fiquei ruim de assistir aquilo aí. Mas achei curioso, achei legal alguns momentos, achei a interação das pessoas bem bacana, assim, questão de diálogo. Essa fica a minha indicação. O outro seria The Last Kingdom, Último Reinado. Cara, eu gostei bastante. Eu ainda tô bem no começo. Olha, é difícil explicar. Tem vários reinos, é focado em um personagem, ele desde pequeno, na busca por vingança. É como se fosse um Game of Thrones. É o Game of Thrones da Netflix. Eu acho que essa é a melhor explicação. Você tá meio off. The Last Kingdom não é lá baseado no Cornel, não? Exatamente. Você leu o livro? Não, só fiquei sabendo mesmo. É, baseado nas obras dele. Acho que você aí que tá ouvindo, que tá meio órfão aí, meio triste com Game of Thrones, fica aí a indicação de The Last Kingdom. Acho que a melhor explicação, eu não sou muito bom em explicar coisas. A melhor explicação que eu posso dar é essa, é o Game of Thrones da Netflix. Eu lembrei que eu tô escutando um álbum essa semana. Quase todo dia eu tô escutando ele. ele não saiu agora, recentemente, enquanto a gente tá gravando, já tem um tempinho, mas é o novo álbum do Black Alien, Abaixo de Zero, Hello Hell, que tem nove músicas, isso mesmo. Mas, cara, assim, eu nunca tinha parado pra ouvir um álbum do Black Alien. Pra quem não conhece, gente, Black Alien, ele é um rapper aí que tá no... acho que desde a década de 80, Michael. É, que é por aí. É bastante tempo, né? Só que ele andava meio sumido, assim, e tal. Ele teve muito problema com drogas, chegou a ser internado um tempo. É um cara muito inteligente. E é um álbum muito bacana, cara. Um álbum muito bom. Sério mesmo, eu tô escutando todo dia. Sim, sempre que eu saio na minha bicicleta, eu ponho o álbum dele pra escutar. É bem diferente, inteligente, sabe? Rimas muito inteligente, não é aquela coisa previsível. Os beats também, ele encaixa, ele tem um talento muito... assim, me lembra Rodrigo Orgi, Fábio Brasa... é um pouco Gabriel Pensador também, assim, daquela rima não previsível, sabe? Não é aquela coisa que você já imagina o que, que vai vir ali. Então, fica aí a dica, um álbum super moderno, sabe? Bem moderno mesmo, uma coisa que você bate assim, só novo, sabe? Não que seja totalmente novo, não que ele esteja inventando alguma coisa, mas te dá uma coisa assim de, poxa, novo, legal, sabe? Uma novidade boa. Então fica aí, Black Alien, Abaixo de Zero, Hello Hell. Beleza? Muito obrigado a todos que ouviram. Valeu, Michael, pela participação. Foi um episódio muito bom mesmo, assim. É bom expor essas ideias. Infelizmente, gente, a gente teve a baixa aí do Bruno. Um abraço, Bruno. Não sei o que aconteceu, a internet deve ter caído. Mas. É um tema que a gente vai voltar a falar sobre ele mais pra frente. Sim, pra ter mais. Até o final do ano, com certeza, a gente vai voltar. Né? Essa reforma, por exemplo, a reforma da Previdência que nós falamos aqui, ainda tem muito caminho pela frente. Então, vamos, dependendo do desdobrar da história aí, nós vamos voltar nos assuntos, sim. Então, não vai faltar oportunidade de novas ideias aí. Muito obrigado a todos que ouviram novamente. Siga as nossas redes sociais, @papocalçada. O nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com. Nós temos também um grupo lá no Telegram para você que quer bater papo com a gente. É só entrar lá e se aproximar, falar, dar seus comentários, tá bom? Muito obrigado a todas as pessoas que têm comentado, que têm compartilhado os nossos episódios nas redes sociais. E aguardamos aí vocês comentando, falando suas ideias e mandando aquele abraço pra gente. É só vir pegar, a solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. É tudo free, tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar, os gringos entrar, esse imóvel tá pra lugar. Eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora.